Por favor, caros e caras leitoras, leiam em voz alta estas normas e testem se vos parece extravagante que a agente prevista no número 1 não possa circular livremente do assalto a uma bomba de gasolina para o assalto a um restaurante, papelaria, supermercado, etc. Choca-vos que a detenção se mantenha até o detido ser apresentado à audiência de julgamento sob a forma sumária ou o primeiro interrogatório judicial? Ou seria o contrário que vos chocaria? Curiosamente, o que choca o mestrado autor do texto é que, cito, a partir do próximo dia 4 de junho, vamos ter dois tipos fundamentais de crimes: os crimes cometidos com armas e os outros. Um crime é cometido com armas quando qualquer comparticipante traga, no momento do crime, armas aparentes ou ocultas e mesmo que esteja autorizado a usá-las. E quando cometido com armas, os limites máximo e mínimo da pena abstrata do crime praticado são agravados nada mais, nada menos que em um terço. Bom, postulando que a lei das armas assume-se, pois, como um diploma central do nosso sistema penal e processual penal, o autor repete o leitmotiv do texto, que é extravagâncias do nosso legislador extravagante, para logo concluir que se trata de um caso flagrante e típico de legislação elaborada a reboque dos acontecimentos e em resposta às demandas populistas veiculadas pela comunicação social mais popularucha. Sendo certo que o governo e o legislador ouviram com cuidado a opinião bastante credenciada de numerosas entidades e instituições, a começar pelos responsáveis das forças e serviços de segurança, e levaram muito a sério a necessidade de combater o crime violento e grave, em especial o cometido com armas, a acusação é enorme. E, aliás, não abonada em prova alguma. Foram as demandas populistas da imprensa popularucha e mesmo da elitista que impeliram a decisão de pôr cobro à porta giratória. Ou foi a porta giratória ela mesma, insuportável e perigosa, que levou o legislador a dizer basta? A verdade é que o fez através das normas que citei atrás, integralmente, para o leitor poder aferir livremente, na sua qualidade de povo, se é populista o travão criado ou se é apenas sensato, comedido e necessário. Se o leitor ou leitora ler e reler as normas e concluir que são decentes, moderadas e até de senso comum, pois fica a saber que terá contra si o caro autor que lhe perguntará o mesmo que escreveu no Sol, e que foi isto: as garantias constitucionais são para levar a sério? O princípio da excepcionalidade da prisão preventiva que está inscrito na Constituição desde o início é um mero adorno? A norma da Lei de Política Criminal de 2007 que impõe ao Ministério Público que requeira preferencialmente medidas de coação não detentivas é para esquecer? Bom, se responder que sim à primeira interrogação e não às duas seguintes, explicando que nenhuma garantia constitucional tutela ou pode tutelar o assaltante que faz assaltos em cadeia, podendo pelo meio, aliás, desgraçar um ou vários cidadãos, e que, por mais excepcional que deva ser, a prisão preventiva não é inconstitucional e, em alguns casos, há de ser aplicada certamente, prepare-se ainda assim para que lhe digam que, com essa posição, está a incorrer em cedências populistas e, logo, aspas, perigosas, porque desfiguram o sistema jurídico-penal e contendem com os direitos fundamentais. Mas será uma cedência populista impedir que andem à solta almas armadas, apanhadas em flagrante a cometer os crimes dos artigos 86, 87 e 88 da Lei das Armas ou praticar com arma crimes puníveis com pena de prisão? A pergunta do leitor é muito justa, se a fez assim, mas o autor não vai responder-lhe. Está empenhado em reiterar a sua ideia de que, alinear, aspas, é preciso pôr um travão a estas tentações de legislar a reboque das notícias mais bombásticas dos jornais, dos telejornais incendiários de alguns canais, já que o sistema jurídico-penal, porque representa um catálogo sedimentado de valores e garantias de uma comunidade, não pode andar ao sabor das ondas, ainda que sejam ondas de criminalidade. E, a linha B, a eficácia da luta contra a criminalidade, qualquer que ela seja, não passa pela lesão ou redução das garantias, mas pela melhoria dos métodos de investigação. Da mesma forma, a nossa segurança não exige mais crimes ou penas mais graves, mas sim eficácia e celeridade da punição. Quem passar os olhos pelo artigo 95-A comprova que ninguém mexeu nas penas. A lei apenas permite impedir que delinquentes fujam à aplicação de penas e cometam novos crimes, dificultando a investigação dos anteriores. Por isso, a detenção deve manter-se até o detido ser apresentado à audiência de julgamento sob a forma sumária ou a primeira interrogatório judicial para eventual aplicação de medida de coação ou de garantia patrimonial. Quanto ao leitor que só viu nesta lei a forma de pôr um travão às tentações de assaltar em cadeia, pode perguntar em que é que essa opção viola o catálogo sedimentado de valores e garantias de uma comunidade de gente pacífica que não quer delinquentes, certamente, em roda livre. A pergunta é boa, mas nessa altura o artigo já acabou, lembrando que medidas duras têm servido os inimigos das liberdades e das garantias para conquistar vitórias sucessivas, sobretudo na perseguição a minorias étnicas e imigrantes. Berlusconi é o caso mais evidente. Ora, então, a Assembleia da República aprovou e o PR promulgou uma lei Berlusconi para os inimigos das liberdades e das garantias conquistarem em Portugal vitórias sucessivas, sobretudo na perseguição a minorias étnicas e imigrantes. És de modus in rebus, como se dizia em bom latim, in illo tempore. A ideia é, antes, perseguir criminosos e levar os criminosos ao juiz, coisa absolutamente nada extravagante e muito necessária. Quanto aos cidadãos, estarão certamente vigilantes. Julgo que só não perceberiam que a lei não tivesse sido feita ou que não fosse aplicada.